Que sensação é esta de entregar uma casa a este casal? É uma sensação ótima, uma sensação de dever cumprido. Gostava que pudesse ser hoje a entrega da maioria das casas, ou pelo menos mais algumas, mas estou bastante contente, até porque nós temos imensas casas, imensas famílias nesta situação. Portanto, eu ia lhe perguntar agora isso mesmo aqui no concelho, na freguesia de Sexta Beira, quantas casas foram destruídas e quantas já foram reconstruídas? Assim, em primeiras habitações apoiadas pela CCDR, temos cerca de 12, 13 casas reconstruídas. Temos duas com esta, portanto, temos bastante, temos as outras em fase de reconstrução. Temos famílias, estas casas, esta e a outra que já está concluída, são casas com, tiveram danos menores, portanto, foi danos parciais. As casas, temos casas com danos totais e pronto, essas estão mais atrasadas. Relativamente ao processo, está satisfeita? Gostaria que fosse mais depressa? Qual a sua opinião? Eu acho que toda a gente gostaria que fosse mais depressa, mas também temos que ter consciência de que não haveria possibilidade de se fazer de outra forma e que os prazos têm que ser cumpridos. Já há montes de critérios, há muita burocracia pelo meio, portanto é normal que as coisas demorem, não é?